Ô tio, fala aí, Kenner. eu acho que agora pode ser aquela música que você fez com o Capri, né? Demorou, é agora. Batida pesada que invade os becos e bielas, as caixas pra fora em cima da laje, salve, é favela. No fim de semana acontece, os manos escutam rap, sempre de leve, bamba de leve. Ouça a batida, moleque, chame todo mundo que aprecia um rap do bom. Balde dá em dois, os maloqueiros nunca sai do tom. Nós por nós, sem medo de soltar voz, respeito que se constrói a cada passo desse jeito. Pega nós, traz o vinho, pega as taças, tá gelado. Oba! Toca a faixa do Rafão na sequência. Oba! As mulheres estão presentes, ó, que firmeza. Oba! Sente o clima. Oba! O rap tá na goma. Vizinhança acostumada já escuta o meu som. Mó respeito na quebrada, foi Deus que me deu um dom. Rap tipo pesadão, ponto com na veia. Que lá vem pancada sonora na sua orelha. A vida não para, diversidade eu previ. No fio da navalha não vou parar de sorrir. Já trombei com os canalhas, eles estão por aí. Continuo dando falha, mas nunca vão me atingir. Na cadência firma ando, bumba é pique surdo um. Quem espera a esperança vive no eco do boom. Superman tá na lembrança, nunca vi salva nenhum. Não apelo em nenhuma instância, não publico meu bumbum. Saio no jejum pra luta sempre que for necessário. Exagero, ostentação, não estão no meu contrato. Whisky com Red Bull, continuo proletário. Fico pra trás na poeira, não se iluda com atalho. Desconectado, mas difícil receber recado. Muito raro o refém não ser o réu e acusado. Milionário nunca tem culpa aqui de ter roubado. Retrato falado, não sou eu e você tá ligado. Nossa, tio, essa é pancada mesmo, hein?